Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Bem-vindo ao seu Papo de Bar semanal, onde você encontra tudo de errado em chamas. Junto comigo está ele, o mendigo profissional do On Fire, o cara que se aquece toda noite e um latão de lixo em chamas, Ramon. Muito boa tarde, Gabriel, sua figura desgraçada, pedaço de lixo. Infeliz. E também está aqui a Office Boy da turma e Genara. Boa tarde, galera. Voltei. Volta a dar o ar da graça depois de várias semanas. Infelizmente. E como convidados, o único torcedor do Santos que não precisaria dar o jeito de sair do asilo para ver um jogo, André. Eu não tenho mais de 65 anos. Boa tarde, pessoal. É um ponto fora da curva do Santos, né? É um ponto pois é, né? E também a primeira e possivelmente a única professora que irá participar dessa desgraça, a professora Karen Kramer. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer. Quer dizer, é um prazer, ainda não sei, né? Vamos aguardar o final. Eu acho que tá se precipitando. Vamos aguardar o final. Mas eu falei certo o sobrenome? É Kramer? Kramer. Kramer, aquela marca de luvas. Eu vou falar de... Creme, mas... Marca de luvas. Creme Cracker. Creme Cracker. Muito bem. Como sempre, vamos partir para o momento notícia bizarra da semana. Cuja manchete hoje... Pode botar a música tema do programa já, ô técnica. Esqueceu, Matheus. É que faz muito tempo, né? E eu gosto de como ele é eficiente, né? Rentista miserável. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Aplausos. Colocou? Oh. Aê! Salve. Todo muito mundo bem, dançando, então. Não é mesmo? Cala a boca. Funcionária confessa uso de dinheiro público para comprar smoking canino nos Estados Unidos. Smoking primeiro, canino. O que seria um smoking canino? Um smoking pra cachorro. É bem útil. Né? Cachorro smoking. Usa smoking pra cachorro. É o que eu me perguntei também, e é por isso que é muito bizarro da semana. É uma notícia bizarra, né? Caso ocorreu no estado do Arkansas. É um funcionário público confessou ter usado um cartão de crédito do governo para gastos pessoais no estado americano do Arkansas. Entre os itens comprados, um smoking para cachorro. Christy Lynn Goss, de 44 anos, sempre tem que ser uma... É. Tinha sido preso em outubro de 2016, acusado de usar o cartão do condado de Garland para gastar cerca de $200 mil! Cerca de R$626 mil em itens pessoais. Ela trabalhava como assistente administrativa de um juiz. Na segunda-feira, no tribunal, ela confessou-se culpada, segundo a imprensa local. A sentença deve ser julgada, dane-se, 30 anos de prisão! Meu Deus! Aí tem a foto do... Adiós, liberdade, né? Tem a foto do cachorro de smoke, é muito bom, mano. Deixa eu ver. É tipo essa, agora, pra quem não consegue ver, tipo, todo mundo... É um husky com smoke. Ah, o husky ainda tá com é um husky né? Branco. Sei lá, cachorro, você vê que cachorro é muito bonito. Não, mano. Cachorro é bonito. Husky, manja. Mas primeiro. Eu queria num debut, gente. Era só isso. Não, peraí. Cachorro de gente rica. A gente costuma. A gente costuma não abordar muito os comentários da notícia, né? Mas os comentários estão muito maravilhosos. Paulo Fernandes comentou: surra de varas em praça pública, vai. Ninguém mais faria essas gracinhas. O cara quer bater na mulher em praça pública só pra comprar um smoke pro cachorro. Eu acho que é mais interessante a gente pensar e fazer a relação de que 30 anos por gastar num cartão corporativo e o que, num país como os Estados Unidos, né? E que punição os nossos políticos, que têm gastado muito mais do que verdade, isso. É verdade, sim. Vão receber aqui no Brasil. Mas no caso dele, surra de vara e passa pública válida. É, aqui também. Não, exatamente. Faltaria vara. Faltaria vara. Faltaria junco, taquara. Daniele. É um babuzá, Vime. Daniele comentou: foi muito errado o que ela fez. Nós vamos combinar. Ficou uma gracinha. Ficou mesmo. Eu ia falar que ficou coisa mais fofinha o cachorro. Por favor, por favor, alguém corta o microfone da Genara, que eu tô ficando surdo. Com essa desculpa, desgraça. Minha voz é alta por natureza. Com essa desgraça em forma de voz. Você é só burra por natureza mesmo. Você é burra por natureza. Mas eu sou linda, isso, dois beijos. Vocês sim, são feios. Não, não, não. Você parece uma capivara e é burra ainda. Vocês são feios. Ok, deu. Feios. Invejosos. Ramon, foco. Defina o tema do programa hoje. Bem, hoje temos um tema bastante deveras interessante, polêmico e zoeiro. Temos na casa obras de arte de total gosto com total dúvida. É, então obras de arte de gosto duvidoso. Vamos lá, hoje vai ser polêmico. Até porque a nossa professora aqui, vamos deixar claro, Karen Kramer, no último semestre lá, quando fizemos o episódio de Saúde ao Primeiro Semestre, ela deu a matéria de arte para nós, comunicação e arte. Viu? Né? Nosso programa está com credibilidade. Aonde eu já quero, eu já vou começar hoje largando uma bomba. Onde nós entramos em várias discussões sobre um artista. Eu ia dizer renomado, mas é forçar a barra. Romero Brito. Eu quero começar já feliz. Romero Brito. E, Genaro, o que você conhece de Romero Brito? Nada. Você não sabe quem é Romero Brito? Não, pode dar uma introdução. Você sabe o que é arte. Você enxerga? Romero enxerga. Brito. Eu enxergo. Romero Brito é apresentador da Fazenda, né? É o também? Quê? Romero Brito? Eu não entendi a piada. Desculpa, eu não entendi a piada. Eu tenho bom gosto. Não, o apresentador da Fazenda é Romero Brito, o nome dele. Sério? Dele. Sim. Tá, mas não é isso. Não é. Enfim. Então, assim, o Romero Brito, vamos classificar pra quem não... Tipo, pessoas como a Genara, assim, porque... que tem só um neurônio. Não somos conhecedores da arte. Romero não, Brito, só que sou que eu é? Que talvez não conheça. Romero Brito, também, ele faz uns desenhos, tipo, com umas formas, assim, ele faz vários riscos e ele pinta cada espacinho com uma cor diferente, faz uns poá e tal. Pois é, estou pesquisando aqui, estou vendo algumas. É feio, né? Pode falar que é feio. Veruei. É, bastante colorido. É, gosto demasiado duvidoso. Isso é gosto duvidoso. Eu quero a opinião da professora Karen, que eu descobri que ela tem um chaveiro do Romero Brito, que define então que ela é uma fã do Romero Brito. Mas eu gostei desses aqui, ó. Gostei desses. O Monaquete ali, tá legal. Não, isso daí parece que alguém pegou o resto de um lençol não, e deu outro. Tudo bem, é arte do cara, mas não pra valer 1,5 milhão, tá ligado? É. Você quer discutir o valor das obras? Sim. Vamos lá, professora Karen. Bom, sua opinião sobre o assunto. 1,5 milhão por isso. Quero saber o que você acha do Romero Brito. Bom, primeiro... Você é fã dele. Não que eu seja fã do Romero Brito, mas eu tenho alguns itens inspirados no Romero Brito. Mas, enfim, arte é uma discussão bastante ampla e profunda, né, Gabriel? Tivemos algumas discussões semestre passado sobre isso. E, normalmente, a arte que nós estamos acostumados a ver é a arte clássica renascentista. Clássica no sentido de, não clássica romano e grega, mas no sentido de... Não falando de Pietà, né? Pietà. Mona Lisa. Né? A Escola de Atenas. Né? Nascimento de Vênus. Então, ali a gente tem um modelo formal de arte inspirado nos cânones da arte grega, né, anterior. Então, o Renascimento vem e nos reaproxima desses cânones da arte grega. E isso passa a ser o que é reconhecido como arte. Né? E nós temos, e tu sabes, nós temos inúmeros outros movimentos artísticos, fovismo... Ruim. Não são ruins, gente. De gosto duvidoso, tipo dadaísmo. Dadaísmo é uma viagem, né? Não, a gente tem que... Assim, pra gente a compreender... Coisa que, a única tá, coisa olha que só, dá pra compreender o dadaísmo focando... é depois de 7 doses de whisky. Tá, peraí. Vamos pensar assim, tá? De vodka. Vamos pensar assim. O Romero Brito, ele foi lá... Eu vou fazer um elogio pro Romero Brito aqui. O Romero Brito, ele pegou o negócio... Só um. Uma vez na vida. E ele falou assim... Registre-se. Eu vou criar o meu estilo. Eu tenho que dar um ponto pro cara, porque ele fez a parada dele. Quando você olha uma obra, você fala Romero Brito. Isso é um mérito muito grande. É, mas infelizmente exatamente. A parada é ruim. Ó, o que eu posso fazer? Eu tenho que falar parabéns por ele ter criado o método. O estilo dele é um estilo ruim. É um estilo ruim, mas ele criou o método dele. Agora, ele é famoso e nós não. É verdade, é rico e nós aí? Não. Né? E aí? Mas tudo bem. Tá, então agora eu vou fazer uma comparação assim. Antes da gente entrar em nomes mais específicos, né? a gente tem uma questão, vamos falar, vamos continuar na polêmica. Recentemente nós tivemos um problema lá com o Queer Museum da Santander, né? O quê? Queer Museum. Que causou todo um rebuliço na sociedade brasileira, dividido, polarizou-se em dois lados, entre a galera que achou um absurdo e a galera que apoiava. Então agora nós vamos entrar aqui, vamos discutir firmemente sobre esse assunto, com muita zoeira também. Mas assim, eu quero começar falando o seguinte, arte moderna no geral, né? Temos obras que tratam-se de problemas, por exemplo, eu vi uma obra esse dia que era uma cadeira pintada de laranja. Segundo o artista, aquilo era para retratar uma mistura entre a paz e o sangue da violência de não sei da onde, que é que a cadeira era. Nossas cadeiras aqui são todas laranjas, né? Então, vamos deixar registrado. O que prova o seguinte, todas as obras de arte. Né? Isso vale alguma coisa? Não. Não? Não. Eu acho que não. Eu acho bem ridículo, na verdade. Porque, como já aconteceu, por exemplo... eu vou dar esse aqui é uma história verdadeira, tá? Não é nem suposição. Supositório. Na Itália, no museu, tinha uma exposição lá, não sei o quê. E na hora da limpeza, uma das... Eu vou chamar de tia da limpeza. Falou, tava lá, foi limpa. Senhorinha da limpeza. Senhora da limpeza. Eu vou chamar de Genoveva. Funcionária da limpeza. Genoveva chegou para limpar o ambiente. Zeladora. Cala a boca. Genoveva chegou para limpar o ambiente e encontrou lá umas garrafas, uns panos jogados, não sei o quê. E ela olhou assim, eu vou ser proativa. Me pediram pra limpar o lugar. Não acredito. Me pediram pra limpar o lugar, eu vou limpar. E ela jogou fora uma obra. Agora, meu Deus. É uma obra que, segundo o autor, era para exemplificar como a humanidade suja o ambiente depois de festas, não sei o quê. Era só um monte de garrafa no chão. Quantos dólares ela jogou fora? Mas é bem assim. Tornil! Ele comprou garrafa no bar! Só que eu acho, o cara esqueceu de levar a obra e falou, puta, o que eu faço, mano? Aí ele foi no bar, tomou duas Kaiser e levou a garrafa lá no barato, museu, tá ligado? Falou, não, eu acho que ele foi tirar o pai do bar, aproveitou o negócio. Me dá isso aqui, pai, que eu vou levar. Imaginando como o cara faria, que tipo, ele leva assim, coloca as duas no chão, aí ele pega uma tenda só pra fingir, tá ligado? Fala assim, não sei o quê. Não, é que essa distância aqui, eu vou fazer uma proporção, não sei o quê, todo mundo... Meu Deus, prodígio, lindo. Prodígio. Nossa, esse cara vai dar bom. Gente, não é só uma questão de obra de arte. É uma instalação. É uma questão de bom senso. Bom senso. Outras coisas, não. Instalação do quê? A instalação desses objetos ali se chama instalação. Tá, sim. Mas nesse caso a garrafa tá em cima de um pedestal ou no chão, é a mesma coisa. Não importa. Não, mas não me faz sentido. Discute com ela, isso, Gabriel. Cara. Por exemplo, já aconteceu. Qual que discute? Por exemplo, na Bienal teve uma. Ele sempre discute. Por exemplo, na Bienal teve uma obra de arte ouvindo, que em si era um banheiro. O Mictório da Parede. O Mictório da Parede, que é dadaísmo. Eu acho que é dadaísmo, não me lembro. Mas qual o sentido disso? Por que eu vou cravar um... É do right? Eu acho que é. Dadaísmo. Por que enfiar um mictório e dizer que isso é obra de arte? Eu mijo aí. Meu por Deus. Que disso? E o cara chegar e mijar. Mas o que é arte, né? A discussão é essa. O que é arte? Então, a arte é uma forma de manifestação do artista, da pessoa que propõe aquele objeto, aquele resultado, avaliando ou com algo que o está incomodando. É como a gente pensar o que é a ciência. Cara, se o mictório estiver me incomodando, eu provavelmente vou limpar ele. Pode jogar fora. Ela vai jogar mictório fora. Ela vai pegar o mictório na parede. Marte fora. Então, pera aí, olha só. O cara, vamos supor, por exemplo, que ele sente se incomodado com a maneira como o banheiro funciona por algum motivo, o artista sente se incomodado e ele vai querer expor isso. Colocar um mictório na parede não é arte. Tipo, ele só foi lá e colocou. É engenharia? Engenharia sanitária. Isso tá mais. Isso tá mais acabamos, perto do trabalho Gabriel, do pedreiro do artista, realmente dito. Acabamos de descobrir o que a engenharia sanitária ambiental faz. Olha aí, eu não sabia até agora. Né? Não foi isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe, André. Engenharia sanitária. Colocar privadas. Como eu nunca pensei nessa piada, cara? Se a rede ambiental estiver ouvindo na distribuição dos elementos dentro do espaço físico. Quase assim. 4 anos de faculdade, como eu não pensei nessa piada? Porque tu é ruim. Não faz boas piadas. Desculpa te falar, mas tu é ruim. Por exemplo, eu queria lembrar... isso aqui não é novo, tá? Com arte moderna, né? 2017. Não, agora a gente já tem arte contemporânea. Quero lembrar de 1961, Piero Manzoni... Na famosa merda de artista. O que o cara fez? Ele... 90 latas de seu próprio cocô. cagou. Cocô de Piero Manzoni. Ele literalmente cagou na latinha obra. E colocou no museu e formando aquilo de arte. Uma obra cagada. Qual é que o, merda o valor é essa? Disso? Que merda é essa? Ah, merda. Qual é o valor desse adubo? Exatamente. A gente tem que tentar entender o que ele quis transmitir, não, não né? Tem. Eu sabe, sei o que ele é quis transmitir. Doenças, fezes. É qual é o problema com isso? Essa parada é uma elitização. A galera tanto reclama de elitização. Ai, porque a arte tem uma elitização. Porque os museus com a elitização. Elitização é essa merda. Porque daí o que, que você faz? Literalmente. O cara, em vez de desenhar um negócio, ele joga tinta no quadro, bota no museu, e as pessoas vão lá e, nossa, né, como o artista quis expressar e mostrou toda a sua raiva nesse quadro. Quando não quer dizer nada, as pessoas estão introjectando alguma coisa naquilo. Filosofando, sem nada viu? Que o artista quis mostrar. É uma impressão nem que... Eu... Ó, eu vou dar uma coisa, Pedro. Matisse. Matisse é um dos caras que criou esse estilo de tinta espirrada no quadro, né? Tipo, ele... Matisse cores fortes. Tá, assim como Romero Brito, você tem que dar o título de criação de estilo. Tá, mas né? O Pollock não tinha feito isso antes? Então, apesar de ser um quadro... Pollock não é antes do Matisse. É. Não é antes. Então, aí, então, por exemplo, o Matisse, ele tem os quadros com cores fortes e tal. E tem, apesar de eu achar ruim, você tem que dar o crédito pro cara ter criado essa coisa. Agora, quem vem depois não tem nem o mérito de ter criado. É só o mérito de ter copiado a uma parada cópia. E dizer que fez parecido. É uma coisa não interessante. Não é fazer parecido. É fazer dentro daquele movimento, mas no seu estilo, na sua forma de... Mas de não observar traz mais de não é uma coisa transmitir. Nova. E outra coisa, eu tenho a impressão que muitas das pessoas elas seguem a arte moderna com relação a... mais por uma questão do ego próprio. Exatamente. Elitização. O cara olha pro quadro e fala... Nossa, esse belo quadro aqui que o cara quis falar que não sei o que. Não sei, você tá com taça de vinho na mão, cheirando. Toma, dá um bochechinho. Aquela taça de... Degustação. Bordeaux, ele tá pensando numa taça de Bordeaux. Vocês viram o vídeo de degustação de água gourmet, de Bordeaux. Todo mundo sabe que é vinho Beltrame, mas é... Tem um vídeo do Porta dos Fundos, que é nesse estilo, que é genial. Enfim. Então, assim, ó. Só que a gente tá muito na função dos quadros aqui, né? Eu quero puxar um pouco sobre... Instalações. Museus nada comuns de arte de gosto duvidoso. Então, é uma matéria do UOL. Uh-huh. Então, vamos lá. Primeiro museu é o Museu do Cabelo em Havana, na Turquia. Que significa? É uma... como é que eu vou dizer assim? Ambiente bem grande. Cheio de mechas de cabelo variadas, com etiquetas, dizendo onde é que é e tal. Dá pra chamar isso de arte? Pai, eu precisando de cabelo, os caras estão pendurando. Um bom aplique resolve, Ramon. Olha só, eu acho que a gente tem que entender, primeiro, qual o objetivo e qual a fundamentação de ter um museu. Aqui ele fala que é simplesmente que o cara... Uma guria... A esposa de um amigo. Deixou uma mecha de cabelo como lembrança pra ele, gostou da ideia, e agora toda mulher que passa a cidade deixa uma mecha de cabelo lá. Deixa uma mecha de cabelo. Eu acho bem nojento, na verdade, assim. Mas é bem honesto, acho bem nojento. Não é uma coisa... Isso foi em 1979. Na verdade, é uma fibra natural, né? Que pode ter sua deterioração normal, assim. Né, pelo tempo, pela... Mas então, qual Gabriel, é o valor artístico disso? O detalhe é que ali é uma loja de cerâmica. Qual é o valor artístico disso? Fica detalhe que o Ramon não pode contribuir lá. Mas ele vende isso? Não, é só pra mostrar. É só um museu. Tá, então, museu é diferente... Isso não significa cultura. Que é obra de arte. Nós temos aí Museu do Automóvel, Museu do Sapato, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Museu é um espaço onde eu posso colher... Né, e expor elementos que contem uma história daquele objeto. Na minha opinião, conta a história. Na realidade, ele tem aí uma história genética, uma história de exemplares de cabelos de diferentes pessoas, de diferentes etnias. O On Fire nunca teve um nível tão alto de discussão, né, cara? Uau! Adorei! Venha mais vezes. Em dois programas, a gente saiu do programa do nível mais baixo já feito pro programa no nível mais alto. Então, por exemplo, porque o anterior a esse foi palmas, com quem? Palmas, Gabriel. Liga as palmas uma vez. O anterior a esse foi com quem? Que eu não estava. Com o Wagner e com o Christian Malheiros. No nível foi... Então, por exemplo, foi altíssimo. Esse aqui eu realmente adoro, que é o Museu de Arte Ruim em Boston. Esse museu ele é genial, porque assim, eles têm regras. O cara não pode, por exemplo, fazer um desenho ruim e levar pra lá. Tem que ser um desenho que ele estava planejado pra ser uma obra de arte grande e por algum motivo ficou horrível. Então, por exemplo, eu lembro que eu vi uma reportagem uma vez que tinha... Deu exemplo, M. É um quadro... Deu é, M. É um quadro, M. Um quadro todo lindo, uma paisagem, só que tinha uma cachoeira que não vem em lugar nenhum, sabe? Tipo, a cachoeira tem só um risco d'água, tipo, não tem um começo de cachoeira. O cara errou, e daí tá lá, tipo, desenho é bonito, mas tá uma coisa errada, né? Se passou. Exatamente. Se passou. É o CIP. Eu acho que esse museu tem mais valor artístico do que o do Romero Brito. E corrobora com a minha definição de museu, né? Que é um espaço físico que colhe... Esse tem arte, entre aspas. Mas na minha opinião, por exemplo, tem o Museu da Ubra de Carro. Aquela Penske que o Fittipaldi correu nas 500 milhas é uma obra de arte em forma de carro. Pelo amor de Deus, um carro lindo. Tá bom. Pra quem é, né, fanático pelo automobilismo. Né? Tá. Agora vamos sair um pouco assim, entrar em outros viés artísticos aqui, vieses de gosto muito duvidoso. Eu queria sempre na polêmica, né? Eu sou um mestre da polêmica. Eu queria terminar aquela discussão antes de passar para a próxima, vamos terminar a discussão do Santander. Uhum. Assim, Queer, eu achei bem ridícula essa posição. Pelos seguintes pontos, vou dar meus argumentos aqui. Primeiro, as obras são ruins. Eu olhei o que tava desenho lá e outros tipos. Você gosta de alguma obra de arte? Não. Falando assim, caralho, né? Não. O que eu tava lá era ruim. Eu achei ruim. Eu olhei, eu vi as fotos da exposição e achei ruim, simplesmente ruim. Além de muito mau gosto. Mas o maior problema pra mim é que, por exemplo, assim, se ela fosse uma obra destinada a maiores de idade, e você vai lá apagar a tua parada e tal, e você entra. Beleza, cara, é o teu gosto, você vai lá, você vai assistir e não importa, tá? Agora tem dois problemas. Primeira, ela foi financiada com dinheiro público, o que eu já acho uma sacanagem, mas tudo bem, a lei não tem o que fazer. E o segundo ponto é que eles estavam levando crianças lá. E não é que as crianças iam porque queriam, tinha uma excursão escolar levando lá. Tá, acho que aí a gente tem outro problema, que é a questão de quem levou... Né? Assim, o que eu penso, né? Vamos deixar assim, minha posição. São opiniões pessoais aqui. Né? Minha posição é: as pessoas podem fazer mostra do que elas quiserem. Sim, claro. Né? Nos espaços que concederem o tempo. Como o Piero Manzoni exibindo bosta. Enfim, exatamente. Isso é um problema de cada um com seus produtos e com seu público. Sim. Né? Ninguém é obrigado a ir a um museu. Exatamente. Né? A questão é pegar um ambiente queer, né? Que é um ambiente... Não vou crítica, dizer, de reflexão, talvez? Não vou dizer de depravação, que seria muito pesado. Mas que é um ambiente bastante alternativo. Não é uma coisa para crianças. E que não é um tema infantil. Não. Exatamente e isso. E lá tinha, inclusive, eu assisti uma entrevista não são as princesas da Disney, não é o gato de botas, eu assisti uma enfim. Entrevista com o curador do museu, da exposição, e o cara falou que era destinada para crianças e jovens. Mas não tem como ser destinada para crianças e jovens não aquilo. Não tem como. Jovens, ok. Tu não pode pegar alguém com 18 anos ou mais e impedir de entrar em algum lugar. Jovens, no caso, ele falou menores lugar. De idade. Jovens, tipo 15 anos. Idade, 15, 16 anos. Adolescentes. Adolescentes. Tá. Que é execrável. É que hoje a adolescência vai até os 25, né, gente? Vocês sabem disso, né? A gente concorda no sentido de que... Até os 25, pelo menos. Acho que a gente concorda no sentido de liberdades individuais, né? Sim. Claro! Então, eu acho que isso, se o Santander abre o espaço para uma amostra bizarra, sei lá, polêmica, o que seja, é uma questão do Santander, da política... pública de comunicação e de exposição e de arte do Santander com quem vai expor. Não é eu não tenho que entrar nessa discussão. Não entraremos aqui no boicote/censura e nem no quesito. Eu concordo contigo, Gabriel, no sentido de que talvez as pessoas que agendaram visitas escolares agendem visitas escolares para matar tempo e sem conhecer a que elas estão expondo ou levando essas crianças, entendeu? Ou talvez seja simplesmente pela... Como é que eu vou dizer? Pela... fama, pela notícia de nossa, levamos nossas crianças num ambiente mas moderno. Mas existem tantas outras mostras que podem ser mais adequadas para a idade escolar do que um ambiente queer. Sim. Né? Aí eu acho que isso sim a gente poderia discutir essa adequação. Pessoas com a formação, já vem numa formação querendo fazê-lo, de certa forma. Então, agora, como sempre, o On Fire, né, sempre cutucando a ferida, eu vou trazer outros três pontos aqui polêmicos que nós vamos discutir. O primeiro é a famosa peça Macaquinhos, uhum. Que nós discutimos bastante na sala, inclusive, essa Gabriel essa peça. Levou a informação, eu desconhecia, não tinha. Não era do meu universo. Calma, não fala ainda. Guarda. Outro ponto vai ser. Aquele estudante que, graças a essa mentalidade de arte moderna que nós temos, quando tomou um choque num poste na faculdade, todo mundo achou que ele tava dançando. E ninguém socorreu o rapaz. E o outro ponto... Brasilzão. É um estudante da nossa própria universidade, só que no campus de Santa Maria, que, dependurado de cabeça para baixo em uma árvore, procurava fazer um protesto. Então, exatamente. Já trazendo os três pontos aqui, vamos começar com peça Macaquinhos. Já falamos, inclusive, sobre isso em outro. Macaquinhos é um exemplo de uma frase genial sobre o Brasil, que devia ser trocado o lema da bandeira de ordem e progresso para dedo no cu e gritaria. Nossa! Peraí. Palmas. Genial. Gente, mas Macaquinhos não é obra de arte. Macaquinhos é peça de teatro, né? Mas teatro não é arte? É arte. Não. Peraí. Não, teatro é arte. Eu acho que teatro é arte. É arte cênica. Encenação. Estamos falando de arte no geral. Depois eu vou entrar no campo musical também. Mas eu tô falando aqui de arte como chão, teatro. Chão. Talvez no campo musical ou você vai pro feminejo. Não, o feminejo eu até gosto. É tudo uma merda! Mas tudo bem. Mas no campo de música tá, eu acho que foi. Genaro, o que você acha da peça? Você tá meio quieto hoje. O que você acha da peça Macaquinho? Se você largar o WhatsApp, é bom também. Tô vendo um vídeo aqui porque eu não sabia disso também. Estou pesquisando, é diferente. Cara, pesadão isso. Convidado Santista, o que você acha sobre isso? Nossa, numa total. Tinha dois dedos, ó. Sinceramente, desconheço sobre isso. Então, eu vou exemplificar o que era, tá? Em forma de questionar a sociedade tradicional do Brasil, não sei o quê. Os jovens, acho que é da USP, se não me engano, né? É da USP? Da PUC ou da USP, não lembro agora. Resolveram fazer uma peça de crítica que consistia em nus andarem em círculo um com o dedo no rabo do outro. Fazendo o rabo do macaco. No caso, é um ouroboros de dedo no cu. Exatamente. Então aí fica uma questão do valor artístico dessa desgraça. Pra mim... Não tem. Pra não mim tem. O valor artístico disso é menos um. Só, Gabriel. Ainda diz aqui na reportagem, a assessoria tomou cuidado em não divulgar qualquer imagem do espetáculo. Mas aí um vídeo com eles fazendo aquilo pode divulgar, né? Que consegue ser pior. Tomou cuidado é complicado de falar, né, gente? Tomou cuidado! Literalmente, né? Peraí, deixa eu sentar. Deixa eu explicar agora. Será que foi um trocadilho? Uma coisa. Tem uma outra peça também, por falar em cu. Bom assunto para você manter no on-fire. Por falar nisso... Isso tá ao vivo, gente. Tem uma peça também que... Você sabe fazer ao vivo? Que ela é, que em resumo, é um artista colocando pedras de gelo anos adentro. Errou! Mas isso aí não é desafio do YouTube, não. Não, é uma peça de teatro. Não, imagina se as pessoas fizessem desafios assim no Facebook, meu Deus. Olha só. Recentemente, um youtuber arrancou um dente com um alicate em um desafio. Então, assim. Não, mas isso eu vi no Jackass, há mais de 15 anos. A arte já, né, tá ligado? Mas o YouTube... Tá, muito bem. O próximo assunto, então, era o garoto tomando choque, né? Então, esse é, pra mim, esse é o retrato da mentalidade de arte modernosa que nós temos hoje em dia, em que você pode fazer qualquer coisa chamada de arte, entendeu? Por exemplo, se eu pego e vou no museu, pego uma broquinha, uma pergunta. Faço um buraco na parede e falo que aquilo ali é uma crítica à sociedade falha de hoje em dia, a galera vai acreditar. Esse é o problema. Quem que gosta disso do vídeo? Quem é babaca? Simples. Cara, eu queria fazer uma entrevista com essas pessoas que... Não, e por falar, vamos continuar a saga de coisas enfiadas dentro do rabo. Tem uma aqui hoje, eu ia botar entrevistar aqui hoje, ó. Não. Entrevista. Eu vou continuar a saga... Não tenho nada a ver com esses cupos do gelo, não tem nada a ver com isso. Continuando a saga de coisas enfiadas dentro do rabo... Tem uma pequena cena artística de coisas enfiadas dentro do rabo no Brasil, que é... Não, teve um que enfiou uma bandeira do Brasil no rabo. Ah, esse eu vi, um crucifixo. Tem um crucifixo, tem outro que enfiou uma garrafa de vinho. Aí vai continuando. É uma cena artística de teatro inteira de coisas sendo enfiadas no cu. Meu Isso Deus. É arte, por acaso. isso não é arte, cara. Isso é no máximo burrice. Ou vontade de colocar coisas dentro. Pode ser, mas é. A vontade é louca de dar o boga! E não dá! Ah, fazer que nem o Chelsea fez. Ah, de novo, a mesma piada! O Ramon, professora. O Ramon, tá há três programas fazendo a mesma piada e nunca tem graça. É sério. Conta pros novos. Tá, mas a Genara tá, desde o primeiro programa, nunca fez uma piada com graça. Mas tá, você me mandou calar a boca, entendeu? Porque a minha função aqui não é fazer piada sem graça. Tá, então por que que você tá aqui? Qual a sua função? Pra ser xingada pelo Gabriel, tu exatamente, não tava nesse programa? Exatamente. Quando a gente explicou agora, todas eu quero as funções a última, a cada um que agora, aqui. Agora o emprego da professora Karen está em perigo, professora. O jovem garoto, então, que resolveu dependurar-se como Batman em uma árvore, ou com o Homem-Aranha, em forma de protesto a algo que não sabemos o que é. Qual a sua opinião sobre o assunto? Eu acho que as pessoas podem protestar do jeito que elas escolherem. O protesto é livre e a manifestação é livre. Eu sou por todas agora, as liberdades. E chamar isso de arte? Bom, aí é outra discussão. Não, exatamente, essa é a minha pergunta. Mas a liberdade de fazer não, os protestos... Não, com certeza. É a liberdade de fazê-lo. Assim é como é a liberdade intocável. Do cara enfiar um crucifixo no rabo e eu dar um soco nele também. É, eu também tenho a liberdade de achar isso uma merda e tenho a vontade de enfiar uma e tá aqui no programa falando que é uma droga. Exato, exato. Tá tranquilo é a minha também. Liberdade. É possível ninguém que ele hoje esteja fazendo um programa chamado um fardo de lixo. É, talvez ele esteja... Não que não seja. Talvez ele esteja botando uma coisa no rabo e falando que o nosso programa é um lixo. Tem... Eu tenho a liberdade de fazê-lo. Tá, agora eu quero saber. Ou botando o nosso programa no rabo também. Professora Karen. Melhor que ponha no ouvido. Nossa. Sobre arte. Qual o valor qual é o valor artístico dessa manifestação protestântica? Protestântica. Oi, Gabriel. Protestântica. Qual é o valor da manifestação artística desse cara? Protestântica. Não sei o valor da manifestação artística. Mas enfim, a pessoa encontrou uma forma de expressar. A arte é expressão. Mas não a é gente arte precisa, isso. Não a é gente arte. Precisa compreender que a arte é uma forma de expressão. Tá, agora eu vou uma discussão alto nível agora, sem xingamentos. Vamos lá. Pra mim, a arte o que que é? É a expressão da vontade do artista, certo? Através de uma técnica. Então, uma técnica deve ser aprendida, estudada. Então, por exemplo, o artista musical, ele estuda um instrumento, ele estuda canto, ele estuda alguma coisa para expressar-se através do som. O artista plástico estuda uma técnica de modelagem, de pintura, de desenho, não sei o quê, para expressar-se, né, através dessa arte visual. Sei lá, o artista cênico estuda artes cênicas para expressar-se através do corpo. Facial. Um cara desses, como o Pinheiro Manzoni, que cagou na lata. Como... deixa eu pensar quem mais aqui. Como a peça Macaquinhos. Como esse cara do Pendurão na Árvore. Como vários e vários artistas, entre aspas, né, modernos. Qual é o valor disso? Pra mim não tem, porque inusitado. O cara... ele não precisou estudar. Ele não precisou se esforçar não, pra aquilo. Não, mas ele teve que planejar, Gabriel. Subir não dá na pra árvore. Dizer... Não é fácil ficar pelado. Subir na árvore. Eu fazia isso nos escoteiros. Faz isso sem planejamento. Grave, foi um esforço pro cara. Quer dizer. Inclusive, eu fiz quase pelado, só com shorts. Então... Ó, viu? O Ramon também fez. Mas sim, o Ramon não chamou isso de arte. Isso não é arte. Eu tava aí... Eu tava bêbado, como sempre. Tava tem gravado em fazendo aqui, arte. Fazendo arte. Fazendo arte. Não, foi na minha época de escoteiro. Não bebia. Aí tu olha assim, né? Ah, tá, é uma criança. Agora vamos entrar em outro campo pra comparar, né? Campo musical. Agora a parada fica séria. Por exemplo, eu vou pegar um... Parada fica séria. Eu vou pegar... Não vamos falar sobre Legião Urbana, não, né? Não, porque Legião Urbana eu aprendi a gostar. Mas aí você vê. É Legião Urbana, Legião Urbana é uma banda que toca músicas muito simples em sua maioria, exceto algumas exceções, são músicas simples de tocar. 3-4 acordes, bateria sempre igual, tranquilo, tal, tal, tal. Mas o foco da banda se focava nas letras do Renato, que era um poeta nato, que estudou aquilo. Que sabia planejar aquilo. Saudoso Renato. Então, e cantava bem. Ele estudou, ele não era um cantor inicialmente. Como é que ele cantava, Gabriel? Ai, Gabriel, tu me dá essa palha na minha aula. Ele era um Ed Vedder. Agora para e pensa assim. Ele era um Ed Vedder com a voz mais fina. Mesmo assim, você. Ed Vedder? Vedder? Sério? Falo, Ed Vedder. Eu falo Vedder. Não tem dois E. Enfim. Mas tem dois E. O cara. O Renato Russo, ele não sabia cantar, ele teve que estudar pra virar cantor. Ainda agora bem, você pega um exemplo, é certo, MC Sapão. MC Sapão, MC Kevinho, que seja, qualquer eu MC não, Livinho. Eu não conheço a obra, não posso me manifestar. Vem rabetão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, t Ou então pega outro cantor, pega, por exemplo, John Petrucci, que é o guitarrista do Dream Theater. O cara é uma lenda da guitarra. Ele toca, sei lá, que velocidade, eles conhecem tudo. A música deles tem 20 minutos de música, não repete uma nota. E você pega o... Como é que é o nome daquele cara que tocou guitarra, aquele rapper ainda? Lil Wayne. O Lil Wayne. Você pega o Lil Wayne, que é um rapper que faz plim, plim, plim, plim com a guitarra. Aí, tá ligado? O nível de comparação é muito complicado. Muito. Porque, assim, como eu falei que pra mim arte é expressão através de uma técnica, o cara não tem técnica. No máximo, no rap ele tem técnica, ele vai ter que cantar de um jeito específico. Cantar não, declamar, o rap não canta, declama. Mas, tá ligado? Agora, com funk, vai piorar, o funk ou o sertanejo, não tem nem isso. Lembremos sempre de Bruno e Barreto na Fátima Bernardes. Ah, não, não, não, não, não, então, assim, é muito complicado. Professora, o que você acha sobre esse assunto? Professora. Professora. É complicado a gente falar, porque assim, botei no mato agora. Nem tudo. É. Né? Existe uma questão mercadológica, né? Sim. Que de repente o. Como é que é? O Bruno e o Barreto? Bruno e o Barreto. É, pois é. Tem o Barreto. Milhões de pessoas que aderem. A essa manifestação. Mas musical. Existem milhões de idiotas no mundo também, né? As pessoas também querem dar, pra né? Não sei o que eu posso fazer. Emprestar, né? É. Não, quer ver uma pior? Quer ver uma pior? Olha como a indústria é sacanagem. Existe um programa atualmente, vou até falar o nome aqui, eu tô cagando. Não, nós nem temos um propósito financeiro aqui, federal mesmo, não tô nem aí. Não vamos sofrer. Que é o Multishow, tem o música, programa famoso Música Boa ao Vivo, hosteado pela Anitta. Anitta. Qual que é a ideia do programa? A ideia do programa é trazer diversos músicos brasileiros, de diversos estilos, para cantar outras músicas que não são deles. Então, por exemplo, eles já levaram lá... Junto com ela, inclusive. O Luan Santana, a Anitta e não sei mais quem para cantar a música do Legião Urbana, por exemplo. Cantar MPB, isso, né? Isso é uma ideia legal, de você mostrar talentos fora do seu zona de conforto normal. É, né? Ela canta todos seu nicho mercadológico. Ela canta todos os estilos. O problema é que pra você ter um programa assim, a pessoa tem que saber cantar. Aí, o que acontece? Aula de canto. O que acontece? Recentemente teve um programa com a dupla João Bosco e Vinícius. Que assim, foi bem desgraçado. Eu não cheguei a ver, mas eu imagino. Consigo imaginar como foi. Que legal, eu assisto um cara no YouTube, até falar o nome dele aqui, é o Márcio Guerra, ele dá aulas de canto no YouTube. Ah, achei que era Moscoso. Não, e ele Moscoso falando sobre esse programa, ele mostrou ele. Um trecho do DVD do João Bosco e Vinícius, cantando a mesma música, que é Perigo, acho que é o nome. E não sei. No DVD eles cantam ok. Porque provavelmente foi manipulado perigo depois em computador. Você perto dos isso! Olhos, essa desgraça! Do coração. Desgraça! Não é uma música difícil de cantar. Não é. Não, eu acho que é Kid Abelha, acho que é uma coisa assim. E na hora do programa, os caras conseguiram errar isso de uma forma tão horrível. Os dois se cantaram de uma forma tão horrível. É ao vivo? Sim. Desafinado, fora do ritmo. Fora de tudo, de nota, de tom, de não qualquer coisa. Não tinha vontade de pular, Gabriel. Fora do mundo. Não, de quebrar a TV. O que eu fiz foi desligar o som, eu falei, né? Pular na TV pra não dizer que ele ia jogar pela janela. Mas o que a gente vai falar das músicas da Anitta, se não é só botar no mudo e se ela rebolar? É a mesma coisa? É exatamente isso. Paradinho. E aí tu... Aquela paradinha que é virada Pablo... em bunda. Por que não tá é o nome daquela música de bunda? Cara, logo? A prova que o Pablo Vittar não canta bem foi muito recente no Rock in Rio. Ele pode ter que fazer isso. Cafurg. Se não sabe brincar, não desce pro play. Se não sabe brincar, não desce pro play. Mas o que eu acho sobre o Pablo Vittar... É o Mickey Mouse falando. É, exatamente. Fala de novo. Fala de novo, é igual, cara. Vamos te chamar pra fazer covers. Mas o que eu acho sobre o Pablo Vittar é que ele grava músicas em português com as melodias de músicas já existentes. Né? Sim, sim, ele faz... Cara, mas isso ali seria ok, tá ligado? Ok, sim. Tipo, ele botou. Ele faz um tecno brega, na verdade, né? Mas tudo bem, ele pegou o estilo dele. Isso o Capital misturou. Inicial já fez, né? É, sim, tem não. Vários exemplos. Se ele soubesse cantar, seria de boa. Todo mundo fala que ele canta. É que ele não sabe, entendeu? O único valor disso é rebolar a raba. Sim, exatamente. É rebolar a raba, esconder o pau e o saco. É a habilidade dele. E nisso ele é muito bom. Escondendo o pau, ele é muito bom. Eu duvido que ele é homem, porque não tem como, né? Que tá com ele? É impossível. Tu olha, onde está isso? Macaquinho. Conhece? Dedo no cu de novo. Voltemos. Esse programa tá virado em dedo hoje. Dedo no cu. Macaquinho. Ofensivo. Fez isso. Única coisa. Mas a prova fez uma A Bela Luzão, ali, a Bela Luzão. Tá valendo. Nem ganhei palmas. É, e não ganhou palmas. É que eu tô me acostumando a usar aqui ainda. Eu quase cliquei nesse tá aqui, mundo, ó. O que tu tá usando? Você vai aprender nada. O que tu tá usando, Gabriel? Eu estou usando o programa sonoros, de eventos. Programa de eventos. Os ouvintes não sabem do que tu tá falando. Eu estou sobre o efeito dos programas. Muito nossa. Bem. Nossa. Tá. Agora, tá bom. É, melhor. Tá, desculpa. Mas muito bem, vamos terminar aqui. Eu queria trazer um último assunto para comparação dos ouvintes aqui. Que é o seguinte, né? A gente costuma falar de certos filmes como sendo um lixo. Uhum. Né? Eu queria trazer aqui diretores como, por exemplo, o Uwe Boll, que é famoso por adaptações lixosas de videogame, como, por exemplo, Blood Rain, como Elektra, se não me engano dele também. É, o Uwe Boll também é conhecido por ter pegado os críticos na porrada, literalmente. É, isso é uma coisa interessante. Esse cara, ele chamou os críticos de cinema que não gostavam dele pra uma luta de boxe. Assassin's Creed ficou ruim também? O problema... E algum crítico foi? Foram vários. O problema é que ninguém avisou que o cara era pugilista amador. E daí ele amassou a cara de todo mundo. Matou pode vir, a pau. Eu vou matar na porra. Isso. Então, ele é meio maluco. Mas qual que é o esquema? Ele é um esquema meio Lee Rouanet, mas ele tem um bom esquema. Qual que é o problema? A gente critica muito esse tipo de diretor, né? Vários diretores fazem filmes ruins. E a gente senta a lenha no cara. Porque esse filme dá uma bosta. Porque não sei o quê. Porque estragou a obra original. Nerd tem muito isso com adaptação, né? Porque não tá igual o quadrinho? Porque não sei o quê? Tá. Agora, por que a gente não critica da mesma forma quando alguém caga em outro tipo de arte? Quando o teatro é ruim, quando a música é ruim. Ou quando a gente, alguém caga e diz que é arte. Quando alguém caga numa lada e diz que é arte. Por que a gente não faz a mesma crítica pesada? Essa é a minha pergunta. Qual a sua opinião, André, sobre isso? Acho que porque não tem a mesma visão, né? De um filme com um cara cagando numa lata. Acho que tem uma relação não. Com o que é produto da indústria cultural e o que não é produto da indústria cultural. De exemplos. Por exemplo, o cinema é um produto da indústria cultural. Uhum. Um quadro não é produto da indústria cultural. Mas não é vendido também? É. Tem mercado, mas é muito diferente. Pra eu olhar um quadro, salvo a questão da réplica e da super... mediatização, como é o caso da Mona Lisa, como enfim. É o caso do Romero Brito. Não é bem... A Mona Lisa é muito mais famosa, né? Graças a Deus, né? Graças a Michelangelo. Mas que também foi uma inovação e que a gente Michelangelo viu Michelangelo isso. Foi uma coisa da Mona Lisa. Verdade. Tá. Mas a gente viu todas as inovações que os críticos mostram por que aquele quadro é uma obra-prima, por que aquele quadro é uma obra de arte. Ó, ele inovou naquela época em que ele produziu o quadro, ele trouxe imensas inovações sobre o que está no fundo, sobre a técnica do esfumato, vários elementos só quero dar que aqui trazem não falarem... aquilo como uma grande novidade no período da Renascença. E talvez lá, naquele momento, ele também não tenha sido bem visto. Ó, só então a não gente falarem... sempre precisa contextualizar as obras nova, e as gente. Questões. Só para não falarem que eu não gosto de nada de arte brasileira, tá? Por exemplo, Tarsila do Amaral. Eu não gosto. Achei que você ia falar só bem, pra não poxa. Falarem que eu não gosto. Calma, eu não gosto. Deixa eu terminar. Eu não gosto de Volpe. Aleijadinho é bom. Mas, entre aspas. Barroco? Entre aspas, não, desculpa. Mas, porém, com todavia. Entre parênteses. É. A arte do cara caga eu lá, tá respeito barroco. Muito ela. Porque, primeiro, ela tem o um estilo dela próprio. E ela, as obras dela têm um sentido. Por exemplo, a Bapuru. Por que a perna é grande, a cabeça é pequena? Porque não sei o quê. Tem uma filosofia por trás daquilo, tem um pensamento. Faz sentido. É. Faz sentido. Ela não simplesmente desenhou uma perna e uma mão e falou, olhem meu trabalho, e chame isso de arte. Não. Ela teve uma crítica àquela obra dos operários, como é que é o nome? É de 1930. Operários, eu penso que é, se eu não lembro, se eu não tô enganada. A filosofia dela de fazer uma pilha com as pessoas, sim. De pintar o cenário cinza. Vindo de geografia. A cor da pele das pessoas é importante. Tem todo um pensamento das aqui. As chaminés, né, da indústria ao aí longe. Aí a pessoa me desenha uma criança azul, escreve criança viada, deusa das águas, eu tenho que chamar aquilo de arte. Não de é. Avatar. Não é. Avatar é tão ruim quanto isso. Avatar, pronto, exemplo, pode chamar de outra coisa. Obra de arte, uma manifestação artística que tinha nessa exposição do Kier Museum. Uma roupa para criança de couro, cheia de zippers, para teoricamente uma criança encostar na outra e tocar, descobrir partes do corpo diferentes. Pronto. E manifestar as suas... Cuecão de couro humano. Ah. Começou, não, roupa começou de couro a... para crianças, né? Começou a punheta psicológica. É, cara... Mas, é, mas vai de quem quer assistir, de quem quer... Eu não fui no Santander quando a obra, né, quando a exposição tava lá. E eu, porque assim, queer, né, o espaço queer, o ambiente queer, não é a minha praia. Então, eu não vou ir numa exposição queer. Né? Mas tem muitas pessoas... E não deveriam levar crianças também. Não, não deveriam. É, eu penso que não. Mas eu não sou mas a dona da verdade. Eu acho que... Cada pessoa tem o seu posicionamento. Não. Nesse caso não é nem verdade. É de bom senso mesmo. Bom senso. Temos... Esse é o nosso problema atual. É a gente passar da questão das liberdades individuais e a gente não poder dar opinião sobre algo porque vai ofender alguém ou porque a gente tem que respeitar da forma dele. Não, cara. É o politicamente correto, às vezes, é um problema grave. Assim como a gente critica quem defende o nazismo e, não, e sei lá o que hoje em dia, a gente tem que criticar esse tipo de pessoa também que falta bom senso. Simples e claro. Não é não? É, né? Ah, é que também tu vai... Em médios virtuoeste, né? Assim, o equilíbrio está no meio, né? Eu concordo, né, contigo, mas às vezes tu compra uma briga que nem vale a pena, entendeu? Eu acho que é mais isso. Às vezes tem coisas que eu não falo pra certas pessoas que eu sei que é uma briga que eu vou comprar que eu não... Vai ser da estresse, entendeu? É uma briga em glória. É, exatamente. É bater na mesma tecla. Claro, é só se desgastar. Como nesse caso, as atitudes que foram tomadas posteriormente, né, foram muito polêmicas também, a gente teve um problema que se passou do quesito o que é arte para o quesito como resolver um problema aqui. Exatamente. O que é bom senso. O acho que é bom esse senso, é... exatamente. É. Ou a total falta. Como eu disse, você que é adulto, você tem liberdade de fazer o que você quiser da vida. Se você quer enfiar o dedo no cu e cheirar, você quer cagar ou fazer na macaquinho? Você quer cagar na meia e girar, tudo bem, a vida é sua. Você faz o que você quiser. Agora, você não leva criança em lugares não, assim. Não, eu não levo meu irmão de 9 anos num lugar assim, entendeu? Então, cara... E nem eu levaria minha irmã de 17 anos. Bom senso. Bom senso é a palavra aqui. Ela tem 17. Aqui. Que provavelmente já tem mais inteligência que você, né, Jana? Putz. De fato. Engraçado. Só porque ela quer odonto e eu faço jornalismo? Exatamente. Exato. É isso mesmo. Essa é a verdade da vida mesmo. Ela vai trabalhar fechada num gabinete, tu não. Exatamente. Trabalhando não quero esse problema. Circularidade. Mas ela vai de várias bocas. Eu já fui assistente de dentista. É cansativo ficar o dia inteiro lá. Numa salinha branca. Foi assistente do dentista? Sim. Como jornalista, a gente também cansa, mas a gente circula, se diverte. Circula. Eu percebi isso nesse quando você, final de semana. Quando não, você aliás, tomar um soco... Terça-feira. Quando você tomar um soco e quiser processar, você vai lá arrumar o dedo da tua irmã. Sim, eu já falei pra ela que quando ela se formar, eu nunca mais vou pagar dentista, né? Pelo amor de Deus. Vai botar só na faixa. Tá aparelho pra ver a se dá o ela vai ficar um ano sem escovar os dentes só pra fazer uma prótese da boca completa de graça. Fazer uma chapa. Minha irmãzinha, eu não consigo mais nem tomar chopo. Só porque minha irmã vai se formar. Não, fazer uma chapa. Eu fiquei é surpreso com esse episódio, né? Quero. A gente voltou depois de 2 semanas, um alto nível, olha quem mas diria. Muito alto, eu te falei que ia dar bom. Que beleza. Mas que olha o tamanho do nosso salto, né, Janara? Mas logo... Só no alto nível. Calma, logo vai cair. Não vai. Tá, muito bem, eu quero a opinião... Até porque está quase no nosso horário, né, Gabi? Eu quero saber, Janara, me diga, quais são as nossas redes sociais? Ai, Gabriel... Tu tinha me dado numa folha, eu não sei, eu vou ter a folha. Gente, eu segue lá no Facebook, que no Instagram número e no Twitter. 15 episódios! E você não aprendeu ainda. Pessoal, ó, a gente tem página no Facebook. Põe lá On Fire, que tu vai achar. Se botar On Fire, quase não vai achar. Vai achar sim. On Fire FW! On Fire! Isso aí, On Fire FW. Que inclusive é o nosso Twitter também. Isso, e o nosso Instagram. E o nosso Instagram, exatamente. On Fire FW, palmas pra mim. Infelizmente a gente não teve outra ideia de nome. E se a pessoa quiser mandar um e-mail, manda pra onde? Pro manda onfirefw@gmail.com. Pra onde? Não é o que tu, não é o conteúdo que ele tá perguntando, e agora, Ramon. Agora ficou a questão, Ramon, você ele que tá manja. Perguntando o endereço eletrônico. Uma pessoa que nos ouviu ao vivo, que quer vai nos ouvir vezes, depois. Quer nos ouvir mais. Como é que ela pode fazer pra assinar o feed do nosso podcast? Bem, você pode ir no iCloud, que não é só instalável em Apple, mas também é instalado no nosso querido PC, computador Windows. iOS. 9. É, Windows. O iOS é Apple, então não somente o iOS. E também você Android. Pode utilizar os negócios, programas, apps de podcast, como o Podcast Addict e outros tantos que eu não sei quais, porque eu só tenho esse. Funciona no Windows Phone? Funciona no Windows Phone também? Sim, alguns funcionam. Não, nada funciona no Windows Phone. Alguns funcionam porcaria. Alguns funcionam, não perde o ouvinte, caralho. Não fala, não revela isso, enfim, por favor. Muito desculpa, obrigado a participação dos convidados, pela nossa professora Karen Grimm. Principalmente. Ela tá me olhando feio, acho que eu vou tomar um zero. Mas enfim, agradeço. Não, ela chegou aqui e pergunta, vocês querem levar um zero bem redondo? Essa foi a nós frase. Nós estamos cumprindo com a disciplina. Vocês querem levar um zero bem redondo? Porque a gente, na verdade, agradeceu o espaço, que hoje era a aula dela. Estamos invadindo horários aqui na matéria. Não, a gente tem que agradecer. É que eles não trouxeram os convidados para o rádio nós debate. Nós bateamos. Os dois grupos que deveriam gravar hoje. Tudo trouxa. É, um resumo. Os dois grupos só são formados por gente incompetente. Exatamente. Então, querem fazer podcast. É que podcast é fácil. Podcast é o que pode. Podcast é o que há. Então, muito obrigado aos convidados, aos ouvintes. Obrigada, e aos pessoal. Participantes que vieram hoje. Muito obrigada, galera. Aí, todo mundo xingue a Ana nos comentários porque ela não veio. Xingue a não Ana. Não compareceu. Não conheço. Quem é? Hashtag pode chamar de Petralha, isso. Comunista, Cornulha, comunista corpulha. Nem gente, pô. Coxinha, comunista, comunista. Obrigado, até semana que vem, adiós. Falou. Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. Cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of